Com vocês. O show do animal toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. E aí? Pronto pra dar-lhe a dentada. E sabe quem tá aqui pra comandar o show do gigante? É o gordo. É o gordo. E o Dinho. Os irmãos que são a maior referência em pressão do estado do Pará. Alô, gordo. Já tô na área. Alô, Dinho. É o animal do Caribe Show. Agora é com vocês. Tá na hora. A Viviane batidão e agora vai começar. O Gordo e o Dinho chegaram assim. Bora, bora, 3, 2, 1, já! Joga pra cima que vai começando assim, desse jeito. Bora, Boninho, olha o batidão, vai, vai, vai, já! Olha o batidão que tá rolando e a galera vai dançando e vai fazendo. Olha o caquiado, caquiado, caquiado. Bora explodir, bora explodir, já! Top da cidade! E a gente já chegou! E fogue! Olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando, moradinho, vai botando na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, é na pressão, é na pressão, vai! Do é piranha, do é piranha, do é piranha, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo! Incendeia! Toma, toma, toma, toma, toma no peixinho! Toma no batidão! E a galera do Paisandu! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Torcida do Remo aí, dá um grito! Crocodilo, vestida de... Como é que ela tá? Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme tudo, ela treme, treme tudo, ela treme, treme tudo. O bagulho já tá doido e a galera vai tremendo, vai dançando, vai tremendo. Bora, bonito. Só soca, Diana, você tá dando a vento. Só soca, Diana, você tá dando a vento. E a minha panelinha já na área. Bora pra cima, senhor. Fica de lado, toma ali, fica de lado, toma ali. A equipe tá completa hoje, ó. Bora, meu parceiro Tigrão, segura, moleque. Pressão. E nosso amigo Wallace Sec. Ele, nosso amigo Patrick Lobo. Do Paredão Megazord hoje. Tá comendo meu parceiro meio diazinho lá do Pop. Tá curtindo aqui na retaguarda. Sejam todos bem-vindos aqui. Valeu! Bora, Boninho. Olha o Negunei. Tá fazendo caqueado. Vai! E meu parceiro Michael Vasconcelos. E nossos super meninos na área. Ele chega assim, assim, ó. Como é que é? Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E aí, parceiro Helder dos Malvalados? Eu tenho tenho uma moto. E aí, Magrão? Me adora. Eu tenho uma moto. Como é que é essa parada aí, hein? Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Já tá na área. Novinha me adora. O bagulho tem doidando e a galera tá fazendo caqueado, caqueado. Bora, bandido, que o bagulho tem doidando, tá doidando, tá doidando. E aqui tá mais top de Belém, aqui, ó. Bora pra cima, DJ Jones, é agora, moleque. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pro Danilo, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pro Leonardo, ela quer dar pra bandido. E o Jata Panelinha, ela quer dar pra bandido. O Raul Estumano, ela quer dar pra bandido. Bora, Janete Elvis. E aí, Rodrigo da equipe 5, segura aí, ó. E a primeira dama Gabi também tá com ele. Para, Rodrigão! O Janete Elvis também tá na área. O Kiss do Croco, nosso amigo Lourinho, da família Pitch da Cabanagem. Natália Esminha, sua primeira dama. Tá toda a panelinha aí, maninho! Leonardo Guiveira, um abraço pra você também. E aí, parceiro Raul Estumano? É o animal furioso! O nosso amigo Thiago Lima, o Juninho Digital, o Felipe da Caju, fala Felipe da Caju, e o Gordo Tamba, você, da Pedreira MC Panda, tá todo mundo aqui, o Simon Rex, o Claudio da Motorizada, tá todo mundo da Cabanagem curtindo o animal, bora botar pra cima, maninho, que o bagulho tá muito firme assim, ó. Na área é referência em pressão. Gini gordo, tô na área é referência em pressão. Choca a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Choca a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Só a torcida do Pai Sedu, joga pra cima aí. Choca a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. E a galera do Clube do Remo joga a mão pra cima. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me... Na boca da galera essa parada aí, ó. É, sentir a pressão. É só vir com o gordo e o Dinho. Agora, agora, já! Só vim com o gordo e o Dinho. E o Dinho. Foi até bom dia. All the people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. O T2 do Rock já falou. Quem é croco, vai pro croco. Tô ligado do grupo de pagode de bobeira. Aí no camarote com meu grande amigo, parceiro Rosenberg e a Dona Dai. Obrigado pela recepção aí, ó. Todo mundo curtindo aí, ó. Já agradecendo a recepção aí do Rosenberg. Todo o grupo de pagode de bobeira. Sejam bem-vindos aqui, ó. Santorini. Só na manha nada. bota pressão, que aqui o negócio não é nada só na manha. Bota na pressão, bota na pressão. Mas antes de botar pressão, eu vou logo dar moral logo pro moleque que veio aqui no comando. Ele disse, gordo, domingo a gente vai estar aqui fazendo um super show de pagode pra galera. Na verdade, é um dos compositores aí, é cantor aí do grupo de bobeira, e vai dar um toque pra galera ao vivo no Caribe Show. Fala aí, moleque, fala aí que você tá em casa, sinta-se à vontade. Alô, Caribe Show! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Ser mais que céu e mar, a estrela e o luar. Chegue o pai, chegue o pai. Domingo tem pagodão do Caribe Show, tem banda de bobeira de volta aqui no Caribe. Porque me abandonou. DJs referência da pressão, já chegaram! DJ Dini, DJ Gordo, prepare a artilharia pesada e soltem suas balas, hein? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Muito interessante, ó. O cara é cantor de pagode. Sai molhado, é nesse... E deu uma palhinha do Melody pra galera aí, ó. Entra assim, lá, lá, lá. Tamo junto, bora pra cima! É vai, pra vem, cima! Sai molhado, entra assim. De boa! Querida, cheguei! Cheguei! Cheguei! Cheguei, querida, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, mas... O crocodilo vai te passar o sal. Nerato, quero um doidão. Nerato, quero um doidão. Isso, põe na breia, põe na breia, põe na breia. Nerato, quero um doidão. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Joga a mão pra cima, treme, treme a mãozinha. Joga a mão pra cima, treme. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Joga a mão pra cima, treme a mãozinha. Agora faz assim, treme. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Joga a mão pra cima! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem tem amigo corno. Corno. Se tiver do teu lado teu amigo corno aí, corno, corno, corno, corno. Faz assim, ó. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta. Segura pra a pressão ele, aí, ó. Pra ele, aponta pra ele. Vai, vai, vai, bora, ele. Pra cima, joga, pra cima, pra joga, ele. Pra cima. Joga a mão pra cima, passa o quinho e dá um pito. E o nosso empresário André lá de São Luís do Maranhão já falou. Dia 13 de julho tá chegando a hora. Acende, apaga, acende, apaga. É o casamento do homem. Apaga, acende, apaga, acende, apaga. Cadê o grito das mulheres mais sinceras de Belém do Pará aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem vizinha fofoqueira faz barulho aí. Só quem não tem hora pra chegar em casa joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. 3, 2, 1. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando, é o número 1. Bate na palma da mão, bate. Vai batendo, vai batendo, tá com a minha, vai batendo. Detona, detona, detona, detona. 3, 2, 1, agora. Mais pólvora. Pólvora, papá! Pra cima! Pra cima! pega, meu animal. O bicho corta, o bicho pega. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. O bagulho tá doido, meu patrão. Chama novinha pra cá, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. O nosso amigo André, chama novinha pra cá, lá de São Luís do Maranhão. Chama novinha pra cá, acompanhando o nosso show via celular. Vem cá, chama novinha. E aí, André, dia 13, tamo junto aí, São Luís, garoto. Chama novinha pra cá, o animal na área. Get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Parabéns pra nossa amiga Jamília, Stephanie. Amigo Giovanni Danac, você, o Igor Almeida. Bora, Igor Almeida! E a sua primeira dama, Heloísa? Vamos fazer aqui comigo, curtindo o animal. Eu e você e as suas amigas. O filho do Marcelo Aguiar. Fazer uma parabéns aí, nossa amiga Laire Marcelo. E as suas amigas. No berço, alô, Laire! Ei, ei, ei, ei. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Bora, bora, vai! Aponta, aponta pra ela. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém. A maior referência em pressão. A maior referência em pressão do Pará. Explode o bagulho. E aqui na minha ponta esquerda, toda a galera que hoje veio curtir só de boa aqui, ó. Nosso amigo Felipe da Caju já falou. Sábado é aniversário do ministro e todo mundo vai invadir a Via Show. A mil graus no WhatsApp, esse garoto. Rodrigo da equipe, sim. Ele é a primeira dama, Gabi. E nosso amigo MC Banda também da área. Um abraço pra você, Banda. Aqui do Dinho. Pode parar aqui no animal! Sacudindo! All you people in the house! Bora, bora, bora! Bora, meu parceiro! Bora, meu parceiro! Vê dois do rock! O bagulho doido! O bagulho doido! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, já! Sento no bico da Glock, rebola e tiro choque! Amigo Paulo dos Danadinhos! Ele também já tá no circuito, segura poro! Olha o chute certo, paga na hora, tá no telão, segura, Nilson! Bora, André, bora pra cima, assim, ó! Nosso amigo Lucas, Lorenzoni, você, o Rodrigo Dutra, o Edson Miranda, o Alex Antônio, Alô Oliveira das Crocolocas, tá comigo! Agora, Vitinho, como é que é a parada? Como é que é? Cadê o Loló? Vai! Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Loló. Pra cima! Controladora tá demais hoje, olha. Tudo no PC DJ. Afiado, afiado, tá afiado. É nóis. Vem o carequinha showman. E aí, carequinha? Toda a equipe Roscoff também tá na área. E o presidente da pandemia já falou. Leonardo Oliveira, você e o vice-presidente, o Japa, já falaram. Já tá no... Sábado vai ser o bicho, aniversário do ministro. Já tá no ar, e a tá ponta no... direita vai ferver. Fala, DJ Go! Com o Gordildinho. Pega, meu animal! O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Ei, Dini Gordo, faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas. É crocodilo. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Aponta pra bandida. Vira, vira. E no telão, a R.A. Boutique e a marca Duke Golden no telão aí, ó. Você partiu meu coração. Bora, meu parceiro Anderson. Mais, amigo Dieguinho. E é pra você. Toda a galera que faz a R.A. Boutique. Segura. Sou, o jogo virou. Crocodilo Prime. Esse mundo gira. Como isso não tocou. Alô, galera do Crocodilo. Que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. E agora? Agora vejam só, o jogo virou. Sini. Como esse mundo gira. Já por aqui também, a família Choptel. Agora vai. É do Jardelândia, obrigado, valeu. Minha mão. O nosso amigo Tigrão também já por ali, ó. Um abraço pra você, Tigrão do Gordo e Dinho. Gordo e Dinho Bração. Bora, Maluquinho. Nosso amigo Dedê lá do Tenoné, ele também já tá na área. Obrigado, Mix, meu DJ. Chiviane Batidão. É DJ Melri, um exemplo de DJ. Tá mil grau, tá mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. E aí, Bruno Azevedo? Tá mil grau, tá mil grau. Refrigeração, o melhor de Belém, tá comigo. Família dos Calçados Multimarca. As piquitim doida quando tô no crocodilo. As piquitim doida quando tô no crocodilo. E o Jurunas Carnes. Tô no crocodilo. A melhor casa de carne do Jurunas. Tô no crocodilo. Tá no telão, segura aí, Netinho. Crocodilo. Bora, Fabrício. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Já estão na fita, as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. E os irmãos Prime, Ricardinho do Cineral, Welson Ferreira, para pedir você, o Dick da Nike tá comigo. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. E a Miúzi diz: vim aqui do Croco. A marca do momento no telão aí, ó. Do Croco, elas me adoram. Sábado vamos estar presenteando a galera aí com vários brindes da Miúzi diz. Com força, meu patrão Kid Mal é você, dona Josi Antunes. E brindes da loja Josi Modas. Bota no telão aí, ó. Eu sou patrão. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. É aniversário do ministro sábado, hein? Uma festa nunca vista em Belém do Pará. Você vai comprar o seu ingresso e você vai beber Sub-Zero Antártica de graça a noite toda. Via Show sábado, o convite tá feito e você é o nosso convidado todo especial. Aniversário do MT e se liga como é que vai ser a parada. Vai ser assim, ó, rolha de bebida liberada. Leve a sua bebida, Catuaba 51, uísque, o uísque gasolina daquele que o Raul dá maior valor. Alô, Raul, prepara a pizza que vai ser daquele jeito. Sábado, rolha liberada pra galera. E você é o nosso convidado. Vem bater os parabéns pro homem que faz mais promoção em Belém do Pará. Alô, Neto Ministro. Sábado vai ser assim, ó. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar na minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar na minha casa, não. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Hoje eu vou virar. Me demora. Hoje eu vou virar. Um bagaço som. Hoje eu vou virar. Um bagaço som. Hoje eu vou virar. Um bagaço som. Vai virar. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Nosso telão! Vamos lá pro Croco, que tá tudo. A ótica Diniz! Olha a ótica Diniz no telão aí, ó! Meu amigo Erd! Segura no telão, ótica Diniz aí, ó! Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Hoje, sexta-feira, vai ser assim, ó. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar como é que vai ser. Deixa eu te falar. A festa que já virou sucesso em Belém. Deixa eu te falar. Ingresso de mulher, R$1 a noite toda. Deixa eu te falar. Ingresso de homem, R$1 até meia-noite. Deixa eu te falar. E depois da meia-noite, só 10 conto. Deixa eu te falar. Os homens vão pagar só R$10. Deixa eu te falar. E o crocodilo vai estar de dentada pra todo lado. Vai, vai. Tem como tu me arrumar R$100 pra me endoidar no crocodilo? Pra me endoidar no crocodilo, me endoidar no crocodilo, me endoidar no crocodilo, me endoidar no crocodilo. Sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal. Cuidado, cuidado. O crocodilo vai te passar o sal. Sal, é sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal. Meus amigos Paulinho, do crocodilo. O Erickson do Carmelândia. Sal, sal, sal. O Alisson Oliveira, o Eric Lima, do crocodilo. Ronan Fernandes, toda a família do Paulo Fonteles aqui, ó. Sal, sal, sal. Família doideira. Cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Alô, Brown. E te falei com o mais novo sucesso da banda Batidão do Melody. Segura, Manu. Se ouvir rumores pelas ruas de que eu estou chorando, e se as pessoas soubessem que você realmente é quem está me parando. Crocodilo. E vou ser uma bordama, é melhor ficar calada. E agora vou revelar o que um certo cupido está me matando. É do Caribe, Jô! Uma assassina que mata de amor, com segredo de envenenador. De meus momentos, você é meu terror. E eu sou uma assassina, uma alequina que parceiro Ícaro Carneiro, o homem da boutique multimarca. Tá no nosso telão aí, ó. Olha a abelhinha mais famosa do Brasil. E meu parceiro Paulo, também dos Douradinhos, já tá na área. E Paulo, amigo Dick, a dona Lina, Paulinho Sabuzados na área, boa Dick. Você realmente é quem está me parando. E vou ter uma boda, é melhor ficar calada. Com melodia. E agora vou revelar o que é um certo cupido. Qual é, Dentinho? Me mostrando. Tudo certo. E eu sou uma assassina que mata de amor. Você toma, assassina, toma, toma, assassina, vai. Casa do Sushi, do meu parceiro Kesso, tá no telão aí, ó. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. DJ Aiden, o DJ diferente da casa de show, Nativa Show, lá de Macapá, marcando presença aqui no Crocodilo, valeu. Mas você não levou a sério, não.